belo borrachinho para matar-lhe o brincar. A bonitona bem vestida e airosa, cabelos louros gostosos, é mesmo um moçadão. E a rapaziada subia só para ela, dizendo que a moça bela merece um bom coração. É boa zona, Zé, é boa zona, e é boa zona e a malta toda a gritar. É boa zona, Zé, é boa zona, é boa zona e bonita de cantar. É boa zona, Zé, é boa zona, é boa zona e a malta toda a gritar. É boa zona, Zé, é boa zona, é boa zona e bonita de cantar. Contar a toda a gente um segredo de fugir. Isto é diariamente dos amores na minha vida. Se das duas gosto tanto, uma tenho que escolher. É melhor amar as duas, é melhor amar as duas, sem uma dor para saber. Ai, ai, ai, agora é que vão ser elas. Ai, ai, ai, não tenho outra solução. Ai, ai, ai, as duas para mim são belas. Morro do amor por elas, morro do amor por elas, para elas do meu coração. Ai, ai, ai, agora é que vão ser elas. Ai, ai, ai, não tenho outra solução. Ai, ai, ai, as duas para mim são belas. Morro do amor por elas, morro do amor por elas, para elas do meu coração. não dá para viver. Este sentimento não dá para esconder. Se eu gosto de ti e tu gostas de mim, vamos viver os dois o nosso amor sem fim. Se eu gosto de ti e tu gostas de mim, vamos viver os dois o nosso amor sem fim. Quem eu quero não me quer, quem eu quero sei eu bem. Eu só quero essa mulher, quero ela e mais ninguém. Eu não quero outra mulher, eu não quero outro amor. Que eu quero não me quer, quem eu quero não dá valor. Paixão que me fez mal desde esse dia, não esquecerei aquele amor até morrer. Eu fico assim magoado, sem ter nada ao lado que me ajude a renascer como é devido. Meu amor é sincero, nem assim me quer. Ela tem tudo que eu quero para viver. Eu só penso nela, nem quero parar. Sem muita cautela, comecei a amar. Foi por causa dela que fiquei assim. Só penso nela, nem quero parar. Sem muita cautela, comecei a amar. Foi por causa dela que fiquei assim. Sozinho na vida, sem amor ao fim. Senhores e senhoritas, hoje sou o que eu vou cantar. As mais belas melodias para todos animar. E por isso os aconselho para não ficar sentados. Não sejam envergonhados, vamos todos cantar. E anda cá comigo, vem dançar o vida-vida. Manda com jeitinho o

Arc-en-Ciel. Ligue-se ao seu país. 96.2 FM. Portugal tem uma sintonia. Olá amigos, daqui fala o Luís Manuel, estou aqui na Rádio Arc-en-Ciel Orleans, ouçam a minha música, fiquem connosco, não só a minha música, mas todos os meus colegas, por isso eu estou aqui também a falar para vocês. Até lá, um grande abraço, tchau tchau. Quero, só eu te quero, meu coração está louco por ti, meu bem. Quero, só eu te espero. Olá amigos, eu sou o Johnny Abreu e estou convosco na Rádio Arco-Íris. E nunca se esqueçam, o que importa é a gente ser feliz. Olá a todos, eu sou Jorge Guerreiro e as minhas músicas passam também na Rádio Arco-Íris. Beijinhos e abraços do vosso amigo. Olá pessoal, sou o Mike da Gaita. Queria deixar um grande abraço e muita coragem para toda a equipa e ouvintes da Rádio Arc-en-Ciel. Nestes dias difíceis, a música traz alegria aos nossos corações. Vamos ser positivos, ter fé, porque os melhores dias estão a chegar. Um grande abraço. Olá a todos, eu sou a Sónia Cortês e já podem ouvir os meus temas na Rádio Arc-en-Ciel. Beijinhos a vocês. Olá, é o Marquito, na Rádio Arco-Íris. Orgulhoso, eu vou. 96.2. Fica atento, na Rádio Arco-Íris. Invejoso não sou, partilha só pode ser. Olá, sou o Cristóvão Malheiro e estão a ouvir a Rádio Arc-en-Ciel em minha companhia. Olá, eu sou o Hugo Manuel e estou aqui na vossa companhia, na Rádio Arc-en-Ciel. Olá, meus queridos amigos e ouvintes da Rádio Arc-en-Ciel. Eu sou o cantor Jorge Manuel, de Portugal, e é com muito gosto que eu hoje sei que a minha música passa na vossa rádio. Um bem-aja a todos, um grande abraço e até um dia, se os quiser. Olá, sou o Micael Ferreira e estão a ouvir a Rádio Arc-en-Ciel, a minha companhia. Um abraço, tchau. Olá, eu sou Tódio Moreira e estou a ouvir a minha música com prazer na Rádio Arc-en-Ciel. Um abraço a todos. Quem está feliz? Portugal é festa. Contagia todos num segundo. Yeah, yeah, yeah. Portugal é festa. Não há melhor festa do mundo. Portugal é festa. Bom dia, amigos da Rádio Arc-en-Ciel. E lá estamos mais uma vez na minha companhia. Eu sou o Vítor, como vocês já sabem, e com muito prazer e com muita alegria que estou aqui com vocês na emissão Portugal em Festa. Para vos dar o melhor da música portuguesa, na boa disposição, de alegria, durante 3 horitas. Eu vou vivendo a vida sem pensar no coração. Bom, espero estar tudo bem por aí. Eu estou bem, graças a Deus. Estou bom para vos dar o melhor de mim, o melhor da música portuguesa, durante 3 horas, como já lhe disse. E espero que vocês também, que fizeram cuidado de vocês e que cuidem de vocês. Muito importante isto. Então vamos lá falar um bocado do programa, um programa muito rico de música variada, como sempre. Assim eu sou feliz, com tudo eu escolhi, a vida de solteiro, ai, tem muito mais sabor. Música música para todas as idades, música para todos os estilos. Um homem livre que só quer sentir prazer. Música para todos quem? Do que falar de amor. Então estão prontos para ficar comigo durante 3 horas? Então vamos lá, com muita música, muita alegria, boa disposição. Então vamos lá com Hugo Henrique Matos, com o tema A Moda de Namorar. Isso, minha gente, vamos lá aproveitar. A moda é namorar, a moda é namorar. Os jovens de hoje em dia já não pensam em casar. A moda é namorar, a moda é namorar. Por isso, minha gente, vamos lá aproveitar. Quando não encontro o amor que eu tanto quero, eu vou vivendo a vida sem pensar no coração. Não me quero perder, nem subir ao altar. Pois quando se demora é mais forte a paixão. O pincel do João, o pincel do João, o pincel do João, o pincel. elas querem é o pincel do João. Pincel do João, o pincel do João. O que elas querem é o pincel do João. Pincel do João, pincel do João. O que elas querem é o pincel do João. Pincel do João, o pincel do João. Vamos lá, com ritmo e boa disposição, 9 horas e 44 minutos aqui nas ondas da Rádio Arcanciel. E vamos lá com o último artista que esteve aqui com nós, Maria Lisboa. Tenho um dedo que vinha, o meu não vinha nada. Que alegria, ai meu amor, não vale a pena me mentir. Eu tenho um dedo, que alegria. Sem o meu dedo não seria mais feliz. Estás aqui, se vais para longe, só penso em te ligar. Quando não sei de ti, fico fora de mim. Diz-me mil coisas e vou-te procurar. Seja ciúme ou não, tu estás na minha mão. Pois não te deixo sozinho um só segundo. E se pensares ter outro ao pé de ti, pensares que a mim não me enganas tu. Eu tenho medo, que adivinha. Ai meu amor, não vale a pena me mentir. Eu tenho dedo, que adivinha. Sem o meu dedo não seria mais feliz. Eu tenho dedo, que adivinha. Ai meu amor, não vale a pena me mentir. Eu tenho dedo, que adivinha. Sem o meu dedo não seria mais feliz. Quando não sei de ti, fico fora de mim. Diz-te mil coisas e vou-te procurar. Seja ciúme ou não, tu estás na minha mão. Pois não te deixo sozinho um só segundo. E se pensares ter outro ao pé de ti, pensares que a mim não me enganas tu. Eu tenho medo, que adivinha. Ai meu amor, não vale a pena me mentir. Eu tenho medo, que adivinha. Sem o meu dedo não seria mais feliz. Eu tenho dedo, que adivinha. Ai meu amor, não vale a pena me mentir. Eu tenho dedo, que adivinha. Sem o meu dedo não seria mais feliz. Atenção. Eu fui de uma, fui de duas, fui de três. Eu fui de quatro, fui de cinco e fui de seis. Eu fiz as contas, o namoro, o cercado. Todas seis me abandonaram, fiquei sozinho outra vez. Agora sei que elas já desembucharam e que tiveram cada uma, dois ou três. Nas minhas contas tenho 16 filhotes que estão-me a ver aos pinotes quando chega ao fim do mês. Isso é castigo e o pecado estou pagando. De vez em quando a polícia vem-me buscar. De ser malandro fui um tolo, um otário. Gasto todo o meu salário em pensão alimentar. E uma, foi de duas, foi de três. Eu fui de quatro, fui de cinco e fui de seis. No fim das contas, o namoro sem lugar. Todas seis me abandonaram, fiquei sozinho outra vez. Eu fui de uma, fui de duas, fui de três. Eu fui de quatro, fui de cinco e fui de seis. No fim das contas, o namoro sem lugar. Todas seis me abandonaram, fiquei sozinho outra vez. Eu fui de uma, fui de duas, fui de três. Eu fui de quatro, fui de cinco e fui de seis. No fim das contas, o namoro sem lugar. Todas seis me abandonaram, fiquei sozinho outra vez. Eu fui de uma, fui de duas, fui de três. Eu fui de quatro, fui de cinco e fui de seis. No fim das contas, o namoro sem lugar. Todas seis me abandonaram, fiquei sozinho outra vez. Seguimos sempre com a minha música portuguesa aqui nas ondas da Rádio Arconciel, 9h51. Novo trabalho de Luizinho do Cardeal, Alex Navarro. O que se passa com ela? Também digo, o que se passa com elas? Isto. Cheiro bem e elas querem me beijar. Amigo, acho que tu tens razão. Algo estranho está mesmo a acontecer. Será que é do meu acordeão? Mas as mulheres querem me enlouquecer. Que se passa com elas? Só nos dão um amor. Para elas bailamos, para elas cantamos melodias de amor. Que se passa com elas? Que se passa com elas? Só nos dão um amor. A moda vai pegar se não nos querem largar. É toda a noite com calor. Nunca vi tanta mulher atrás de mim. Eu ando sempre bem disposto, rezando a Deus para isto não ter fim. Meu grande amigo é mesmo bom demais. Eu nem me importo com tantos beijinhos. Vamos cantar em muitos arraiais, dar às mulheres todos os nossos miminhos. Que se passa com elas? Que se passa com elas? Então só nos dão um amor. Para elas bailamos, para elas cantamos melodias de amor. Que se passa com elas? Que se passa com elas? Então só nos dão amor. A moda vai pegar e se não nos querem largar, é toda a noite com calor. Passa com elas, só nos dão amor. A moda vai pegar se não nos querem largar. É toda a noite com calor. que passa com ela. Nos dão sono, nos dão amor. Para elas bailamos, para elas cantamos melodias de amor. O que se passa com elas? O que se passa com elas? Com calor, que se passa com ela? Que se passa com ela? E mais um novo trabalho de Dianja Baza Baza. Noite vou à festa, à discoteca e ao bailarico. Esquecer alguém que não presta. Pois que eu preciso de arranjar alguém sincero, mas que primeiro que me enganou. Só que eu vou palpar de ver, no mesmo erro que eu não vou. Se eles vierem com um cãozinho na asa, digo baza, baza, baza já daqui. E se tiverem já a cena preparada, digo baza, baza, não serves para mim. Se eles vierem com um cãozinho na asa, digo baza, baza, baza já daqui. Mas se vier algo que até me satisfaça, já não digo baza, digo-lhe que sim. Vou à festa, à discoteca e ao bailarico. Apagar a dor que resta e ainda molesta o meu sorriso. Quero alguém mais verdadeiro que por inteiro cuida de mim. Noutra cantiga, ai, não vou cair. Se eles vierem com um cãozinho na asa, digo passa, passa. Sexta-feira, fim de semana, eu só quero brincadeira. Eu vou para o baile para arranjar uma mulher para curtir e dançar se Deus quiser. E amanhã, não sei se ainda estou aqui. Quero viver a vida com muita emoção. Um baile rico, boa mesa, vinho bom. É o que se leva desta vida, meu irmão. Hoje só quero o rabo de saia. Eu quero festa, quero entrar na folia. Hoje só quero o rabo de saia. Cantar, dançar e ter festa todo dia. Hoje só quero o rabo de saia. Eu quero festa, quero entrar na folia. Hoje só quero o rabo de saia. Cantar, dançar e ter festa todo dia.

Madeira e aos Açores, à procura de belezas e também novos amores. Sei que me falta ver muita coisa e boa, porém já estou bem contente, pois vi o céu e vi Lisboa. Eu vi o céu, eu vi Lisboa, eu vi o céu, eu vi Lisboa, eu vi o céu, eu vi Lisboa, eu vi o céu, eu vi Lisboa, eu vi o céu, eu vi Lisboa. Depois da música pimba de música 80-90-2000, vamos lá com um bocado concertina. Na minha casa, toma... Começa Costa, essas mulheres são ralha. Fui para o café, meti-me na cachaça, já não dormi em casa. E podem continuar a ligar 0238-43-4800. Ficamos sempre com o Minho, o irmão Cardoso. Vou-te pedir em casamento. Já toda a gente aqui sabe que te quero, e tu também já não me queres perder. Mas o teu pai está sempre a complicar. Oh, minha linda, vais ter que o convencer. Diz ao teu pai que nós nos vamos casar. Há muito estamos a pensar, temos tudo preparado. Vou-lhe pedir a tua mão em casamento. Não deixo passar mais tempo. Tenho de aceitar o noivado. Diz-lhe ele para te dar a liberdade. Já fomos maiores de idade e tu não me queres perder. Queremos ter também a nossa casinha, fazer a nossa vidinha. E eu mesmo quis fazer. Já toda a gente aqui sabe que te quero. vai complicar. Oh, minha linda, vais ter que me convencer. Já toda a gente aqui sabe que te quero, e tu também já não me queres perder. Mas o teu pai está sempre a complicar. Oh, minha linda, vais ter que o convencer. Já toda a gente aqui sabe que eu te quero, e tu também já não me queres perder. Mas o teu pai está sempre a complicar. Oh, minha linda, vais ter que o convencer. Vamos lá para a primeira dedicatória. E esta é da parte da minha amiga Glória e animadora da emissão A Música da Glória, que podem encontrar logo à tarde a partir das 14 horas até 16 horas. Para todo o auditório, para todos os animadores da rádio e para ela mesmo, Carlos Pires, a minha aldeia. Pois hoje eu aqui estou para muito te agradecer. Pois hoje eu aqui estou para muito te agradecer. Para muito te agradecer. Queres uma terra tão boa, e para muito te agradecer. Queres uma terra tão boa. Também quero agradecer o lindo lugar da Lagoa. Eu brinquei esta terra com um grande desabate. Eu brinquei esta terra com um grande desabate. Também tenho o prazer de ser da cidade de Passo. Ser da cidade de Passo, que lá é o meu cantinho. Ser da cidade de Passo, que lá é o meu cantinho. E é a cidade mais bonita que temos no nosso Minho. Sobre a cidade de Fato, cidade de muito lindo. Sobre a cidade de Fato, cidade de muito lindo. Se me quiseres convidarem, perguntai pelo Carlos Pires. carinho, deixo aqui um abraço e também o meu beijinho. Pois não se esqueçam que fazem é sala de visitas do Minho. Pois não se esqueçam que fazem é sala de visitas do Minho. Ficamos sempre aqui nas ondas da Rádio Arconcel, na minha companhia, na boa disposição, no bom ritmo, com o problema do Ricardo, as das concertinas. Quis retirar da cidade. a consumar. Foi num colete encarnado que me cobriram de loiros. Foi numa esfera de doido que eu ouvi tocar o par. Cantaram-lhe os velhos mar e do berço de polvinho gemia o triste pirinho. Destes concertos revoados, estávamos todos entrados. Quando a luta se travou, um faia que então cantou. Cantou mais esta cantiga, que era linda rapariga. Ai, anda que me criou. Que é moda ser sepadista. Isso está mais que provado. Todos querem cantar o fado, ficam a perder de vista. O galo que se conquista, pobre de qual não a tem. Todos cantam mal ou bem, até mesmo o Padre Santo, sabendo o fado encanto, cantava o fado também. Sabendo o fado encanto, cantava o fado também. Contado, meus amigos! E é, já cansei de nós do sul. Nem sei dizer, mas há uma coisa que eu sei: a festa é boa se a soubermos fazer. Há quem passa mais acima, há quem passa mais abaixo, mas festa boa é no centro, pelo menos é o que eu acho. E quando chego ao sítio me dizem: continuamos dando indicatórios do meu amigo Lourenço, os seus colegas de trabalho, para todo o pessoal que o conhece, Ruizinho de Panacova, Ruizinho na Bruxa, e sem esquecer quem é o animador. Yeah. animais lá da quinta. Conta-me como é que vai a égua da tua mãe e o cavalo do teu pai. A égua da tua mãe e o cavalo do teu pai. A porca da tua irmã, o porco do teu cunhado, a vaca da tua prima que eu vi na feira de gado, o burro do teu avô, a mula da tua avó, a cabra da tua tia que berrava quando fugia. A cabra da tua tia que berrava quando fugia. A égua da tua mãe tinha um lindo trotar. Tentei muitas vezes, nunca consegui mudar, porque o cavalo do teu pai estava sempre a relinchar. O cavalo do teu pai estava sempre a relinchar. Horas e 50 minutos, espero estar tudo bem por aí, que fiquem comigo. Minha mulher faz ginja de... com Manel do Barilo, ou ponho-lhe pão na ginja dela. Compra ginjas bem maduras na praça, junta aguardente e açúcar para macerar. Num garrafão de vidro bem grande, coloca tudo e deixa lá ficar. Mas quando vou ver a ginja dela, é sempre o mesmo que nela está a faltar. Mas se eu ponho o pau, ponho o pó na ginja dela, com a canela é que fica bem. Eu ponho o pau, ponho o pó na ginja dela, boa como esta ginja ninguém tem. Eu ponho o pau, ponho o pó na ginja dela, com a canela é que fica bem. Eu ponho o pau, ponho o pó na ginja dela, boa como esta ginja ninguém tem. Ao fim de três meses, depois de um ano, ui, perfeita. É uma bebida repleta de sabor e para meu gosto é sempre a minha eleita. Quando posso escolher a ginja, escolho sempre a da minha mulher, porque ela sabe que eu ajudo a pôr o pau onde ela quer. Mas se eu ponho o pau na ginja dela, ou a canela é que fica bem. Eu ponho o pau na ginja dela, boa como esta ginja ninguém tem. Eu ponho o pau na ginja dela, ou a canela é que fica bem. Eu ponho o pau na ginja dela, boa como esta ginja ninguém tem. Ponho o pau na ginja dela, com a canela é que fica bem. Eu ponho o pau na ginja dela, boa como esta ginja ninguém tem. Eu ponho o pau na ginja dela, com a canela é que fica bem. Eu ponho o pau na ginja dela, boa como esta ginja ninguém tem. Depois de Manel do Barilo, vamos lá festejar a qualificação dos quartos finais do grande clube do FC Porto. Um jovem dragão, acordado, e este vai para todos os portistas. Um jogo da certeza, mais uma vitória que tem. não ter invejosos. Vamos lá com o Benfica conquistador. Sejamos frontais e objetivos. Receio ter nas mãos um país com defeito. Nasci em Portugal, aqui para as bandas do Sul. Uma terra de perfil mediterrâneo, milenar e simpática, mas que desde o tempo em que Gilianes dobrou o bojador, apenas conseguiu estar nas bocas do mundo quando um ousado jovem de skate foi trend no Nine Gag por gritar: só pode ter sido por engano. O resto da Europa está toda a funcionar a meio gás. Os franceses andam entretidos com Le Pen. Os ingleses às voltas com o Brexit. E os espanhóis continuam um pouco offside por não entrarem nas anedotas do português, do inglês e do francês. Enquanto isso, nós por cá estamos imparáveis. Somos campeões da Europa de futebol, temos o melhor jogador do mundo em futebol, futsal, futebol de praia, etc. E desconfio que se houvesse futebol de pomar, com duas nespereiras a fazer de baliza, o título de melhor do mundo também era nosso. Devem-nos ter dado um país em segunda mão. Os exemplos de virtude já não se limitam a desportos que se jogam com o pé. Vencemos o Eurovisão. Organizamos o maior evento de empreendedorismo da Europa. O Nossa Live foi eleito um dos melhores festivais da Europa. A Forbes deu um shout-out ao Rio. Temos faculdades portuguesas a liderar o ranking do Financial Times. Será que tudo isto é verdade? O nosso estado de graça devia ter caducado 3 dias depois do pontapé do Éder. Mas o facto é que já passaram 10 meses e ainda não tem bolor. Todos os dias sai mais um artigo no The Guardian a dizer que Lisboa é a cidade mais cool da Europa, que o Porto é o epicentro da cultura, que o Algarve tem os melhores pôres do sol, pôres dos sóis, e continuo sem saber o plural das palavras que vivem. Não sei como funciona a vossa política de devoluções, mas via com agrado uma troca deste país pela Bulgária ou a Croácia. Eu só pedi Portugal e deram-me, por engano, o melhor país da Europa. Sei que chegou a nossa hora. Prontos para a vitória. Força Portugal. Mais um gol. Gritamos, festejamos. Unidos celebramos a nossa seleção. Liga-se a Portugal, liga-se à sua terra, liga-se à sua língua. A Arc-en-Ciel é muito mais do que uma rádio, é uma companhia, é Portugal em França. A Arc-en-Ciel, ligue-se ao seu país, 96.2 FM. Portugal tem uma sintonia. Descobre Portugal através dos seus autores. Percorre cidades, mares e montanhas em cada capítulo. Vamos virar a página com serenidade e esperança. Vamos ler Portugal. Visita Portugal. Está tudo bem, Portugal? Tudo preparado? Todos com alegria? Vamos à festa! Portugal é festa. Na norte, sul do país. E vamos lá, vamos lá fugir até o Brasil. Então vamos lá até o Brasil com a Adriana Lua. Sorte grande. Paixão verdadeira, viver a emoção, ganhar teu coração, pra ser feliz a vida inteira. É lindo teu sorriso, brilho dos teus olhos, meu anjo querubim, doce dos teus beijos, calor dos teus braços, perfume de jasmim, cedando o meu espaço, mandando num pedaço. Vamos lá continuar com a dedicatória. Dizia da parte da Manuela, para a sua amiga Rosi, para o seu marido, para todo o pessoal que a conhece. E sem esquecer o animador Berta Cunha, grande sucesso dos Esmerão, Jerusalém. Imploro, prepara-me. E agora eu sei, eu amo-te também, Terra Santa, Reino de Deus, imploro, prepara-me. E agora eu sei, eu amo-te também. Vamos lá até o Brasil, se ficamos sempre por lá. Portugal é sexy, Portugal é lindo, Belito Campos. Dá-lhe, dá-lhe. Portugal é fixe. Dá-lhe, dá-lhe. Dá-lhe com muito amor. Dá-lhe com muito amor. Tem garinas bonitas. Tem damas de encantar. Não há mulher mais linda. Que amei de Portugal. Isso mesmo. Temos a Cláudia Vieira. Que sexy é. A Cristina Ferreira. Que sexy é. Temos a Rita Pereira. Que sexy é. E todas as Marias de quem me esqueci também são poesias pra cantar assim. Yeah. esqueci. Também são maravilhas pra cantar assim. Portugal é sexy. Também temos sexy Júlio Pinheiro, sexy Sonia Lalo, sexy Fátima Lopes, sexy Portugal, sexy Oliveira, tantas, tantas outras. Portugal é sexy. Portugal que as mulheres mais bonitas. Portugal é sexy. Dá-lhe, dá-lhe. Portugal é sexy. Dá-lhe, dá-lhe. Portugal é lindo. Dá-lhe, dá-lhe. Portugal é fixe. Dá-lhe, dá-lhe com muito amor. Eu mereço muito amor. Eu Portugal é sexy. Vem swingando, vem swingando. Meus olhos nunca vinha me abandonar. Adeus, eu peço. Quis a minha casa de alegria e muita paz. Adeus, eu peço. Que você fique comigo e não me pense mais minha vida. Adeus, eu peço. Que pra dificuldade eu sempre encontre uma saída. Adeus, eu peço. Pelos dias que teremos e as noites de paixão, amor. Pelos filhos, meus filhos e os filhos dos seus filhos. Adeus, eu peço. Que a guerra não derrame o sangue dessa gente inocente. Adeus, eu peço. Que o mal caia por terra e o bem se faça presente. Adeus, eu peço. Um minuto mais de vida pra te dar e do coração inteiro me entregar. Um minuto mais de vida pra te dar e do coração inteiro me entregar. Um minuto mais de vida, oh. Adeus, eu peço, que se eu morrer, que seja de amor e que o meu amor seja todo seu, iluminando a nossa paixão todos os dias. Adeus, eu peço, que se eu morrer, que seja de amor e que o meu amor seja todo seu, iluminando a nossa paixão todos os dias. Adeus, eu peço. De paixão, amor. Adeus, eu peço. Pelos filhos dos meus filhos e os filhos dos seus filhos. Adeus, eu peço. Que a guerra não derrame sangue dessa gente inocente. Adeus, eu peço. Que o mal caia por terra e o bem se faça presente. Adeus, eu peço. Um minuto mais de vida pra te dar e de coração inteiro me entregar. Um minuto mais de vida pra te dar e de coração inteiro me entregar. Abençoe esse povo africano maravilhoso. Adeus, eu peço. Abençoe o brasileiro, o estrangeiro, todo mundo. Adeus, eu peço. E se eu morrer, que seja de amor e que o meu amor seja todo seu, iluminando a nossa paixão todos os dias. Adeus, eu peço. E se eu morrer, que seja de amor e que meu amor seja todo seu, seja todo iluminando seu, a nossa paixão todos os dias. linda. Fazer amor, amor, amor, amor. Fazer. Fazer amor, amor, amor. Vocês são linda. Até o dia amanhecer. Fazer amor, amor, amor, amor, amor. Fazer amor, amor, amor, amor, com você. Fazer amor, amor, amor, amor, amor. Fazer amor bem gostoso com você. Oh, malhão triste, malhão, oh, malhão triste, malhão, oh. E depois de ter passado até o Brasil, tornando para nós cantinho de Portugal, coitado, do grupo Namação. Malhão, eu vivo triste e apaixonado. Eu por ti suspiro, eu por ti não acho. Eu por ti não posso esperar jamais. Eu por ti suspiro, eu por ti não acho. Eu por ti não posso esperar jamais. O malhão quando morreu, o malhão quando deixou dito na escritura, deixou dito na escritura que lhe forrasse o caixão com pano de boca. Eu por ti suspiro, eu por ti não mais. Eu por ti não posso respirar jamais. Eu por ti suspiro, eu por ti não mais. Eu por ti não posso respirar jamais. Quero o meu amor, não quero mais nenhum. Todos me querem, eu quero alguém. Quero o meu amor, não quero mais ninguém. Todos me querem, eu quero só um. Quero o meu amor, não quero mais nenhum. Todos me querem, eu quero alguém. Quero o meu amor, não quero mais ninguém. Já passei a mão para a pele, já passei o meu vestido. Amanhã vou me casar e o anel é meu marido. O anel. Quero o meu amor, não quero mais ninguém. Todos me querem, eu quero alguém. Quero o meu amor, não quero mais ninguém. Todos me querem, eu quero só um. Quero o meu amor, não quero mais nenhum. Todos me querem, eu quero alguém. Quero o meu amor, não quero mais ninguém. Já te dei a melhor vida, oh, ai, que no meu peito trazia. dia. Sou com as más línguas nas nossas vizinhas. A lugar e prada sempre à geladinha. Malditas folguinhas, malditas putas, malditas folguinhas. Sou com os rapazes e todas mansinhas. A da charada, as rapariguinhas. Malditas folguinhas. Ai, ai, ai, quem é que nos acode? Ai, ai, ai, quem nos olha no corrigue? Ai, ai, ai, quem é que nos acode? Ai, ai, ai, quem nos olha no corrigue? Ai, ai, ai, as putas são tantas, são tantas, as putas já não podemos dormir. Ai, ai, ai, as putas são tantas, as putas já não podemos dormir. Minutos aqui nas ondas da Rádio Arcanciel, espero estar tudo bem por aí. É uma coisa enorme que serve para ver. E que eu estou a agradar esta emissão de Portugal em Festa na minha companhia. Pois ver um cometa é tudo o que ela quer. Então vamos lá dançar, vamos lá saltar com o grupão da Centro. Dá para tudo até para ver um. Vamos lá matar aquelas saudades, aqueles arreais. Passa o tempo à procura de... A esperar que este ano torne a vir. Só quer ver um cometa, um cometa, um cometa. Ela não olha aquela maquineta, sempre à procura de um cometa. Ela só quer ver um cometa, um cometa, um cometa. Ela não olha aquela maquineta, sempre à procura de um cometa. Mulher, quando chamado. E está sempre contrariado quando eu quero brincadeira. E passa o tempo encostada no sofá, a babar telenovelas, fica ali a noite inteira. A minha mãe já me tinha avisado que era quase um milagre eu ainda estar casado. E é por isso que hoje ainda espero por uma fada madrinha que me dê tudo o que eu quero. Preciso de uma fada, de uma boa fada, para ver se eu tenho mais sorte ao amor. Preciso de uma fada, de uma boa fada, pode ser que a vida me corra melhor. Preciso de uma fada, de uma boa fada, para ver se eu tenho mais sorte ao amor. Preciso de uma fada, de uma boa fada, pode ser que a vida me corra melhor. De enchidos, alheias, chouriços e bom salpicão. É um negócio bem antigo, com muito orgulho sigo a tradição. Todas as donas de casa ficam encantadas com o meu fumeiro. Tem fio bem comprido, pois é preciso para defumar. Sei que o chouriço é gostoso, mas não me canso de as avisar. E o meu chouriço tem fio, tem fio, tem fio, tem fio para pendurar. Como bem devagarinho, tirem a pele com jeitinho para melhor saborear. E o meu chouriço tem fio, tem fio, tem fio, tem fio, sim senhor. Seja um cozido ao criado, é de boa qualidade, não há chouriço melhor. Tem um fola português, é bonito e com certeza está sempre afinadinha. Já quem diz o canela é um regalo, muita mulher portuguesa me gaba a concertina. Até já houve quem me quisesse comprar, diz que já está ensinada, já sabe tocar o fado. Eu sempre disse em chegar no estrangeiro que a minha gaita vai comigo para todo lado. Estica o fola e colhe o fogo, como é bom eu tocar. Está tudo a bombar, está tudo a bombar, e a mulher portuguesa gosta de investigar. Está tudo a bombar, está tudo a bombar, estica o fole e colhe o fole, como é bom ver tocar. Está tudo a bombar, está tudo a bombar, e a mulher portuguesa gosta de investigar. Está tudo a bombar, está tudo a bombar. É uma ternura, é o meu doce de mel. Quando eu toco, ela quer é brincadeira. Ela está sempre do meu lado, quando mais preciso dela. Ela é perfeita, é boa dona de casa, tem tudo de ordem, é a minha fada do lar. Mas para comer temos sempre de ir fora, porque ela não cozinha e nem quer experimentar. Podes pedir-me todo o meu amor, mas não cozinho não, não cozinho não. Sim.

horas e 47 minutos aqui nas ondas da Rádio Arconciel e estamos a chegar na reta final. Mas vamos lá continuar com quem? Filipe Nunes, ai, ai, ai, agora que são elas. Antigamente era tradição, agora já não é, não é assim não. Agora são as mulheres a chamar, a puxar os homens para dançar. Fala mulheres, eu quero ver toda a gente a dançar. Fala homens, eu quero ouvir toda a gente a cantar. Ai, ai, ai, agora são elas. Apaixonei,

14h59 minutos aqui nas ondas da Rádio Arcanciel. E chegou a hora de me despedir de vocês. Com de anja, bate, bate que eu gosto. Foi um enorme prazer estar aqui com vocês, um imenso orgulho. E pois é, tudo que é bom se acaba. Neste Portugal em Festa, torna a vir quando? Quarta-feira, a partir das 9 horas até o meio-dia. Com a minha música portuguesa. E nem só. Daqui lá, cuidem de vocês, fazem cuidado. Desejo tudo de bom, de fundo do coração, e digo-lhe assim: até quarta-feira, tchau, tchau. E vamos deixar na companhia da RDP Internacional. A partir das 14 horas terá a minha amiga animadora, a Glória. Não faltar, sintoniza a nossa rádio, a vossa rádio também, que não é só nossa, é vossa também, que sendo nós, vocês, não somos nada. Então não se esquecem, a partir das 14 horas, a amiga Glória estará cá. Tchau, tchau. Quero mais demais. Eu fico em todo.